destruição e prejuízos. Janete Carvalho, de 50 anos, era condutora de um Peugeot 206 com placas de Foz do Iguaçu, quando o veículo, por volta de 21 horas desta quarta-feira natal, perdeu o controle da direção e invadiu uma farmácia na esquina das avenidas República Argentina e Coronel Francisco Ludolf Gomes, no bairro Jardim Panorama. A mulher precisou ser socorrida pelo SIAT e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos considerados leves. Depois de acertar a lateral de um Fiat Palio que estava estacionado e invadir por uma vidraça na lateral da loja, destruindo parcialmente a fachada e o interior do estabelecimento, a mulher precisou do apoio dos socorristas. Balconistas e atendentes que estavam em seus postos levaram um grande susto, tendo inclusive uma das funcionárias passado mal após o acidente. O proprietário do estabelecimento solicitou a presença da Polícia Militar para a confecção de um boletim de ocorrência, a fim de ser ressarcido pelos prejuízos causados. Houve inclusive a necessidade de fechar o local para a reorganização e a retirada do automóvel. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.